Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e a ideia deste tema foi do Azaghal. Ai, mas já esculhambou tudo. A ideia deste tema foi da baunilha. Você não entendeu a piada, né? Não entendeu a piada, né? Não, eu tenho 5 minutos de atraso mental, meu. Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu tinha pôster de celebridades homens seminus no meu armário. Que bom, cara. Sempre, só com a folhinha da parreira ali. Ai, que cafoninha. Eu sou a portuguesa e já faz tanto tempo que não participo que estou a perder o sotaque. E tá passando a vez já dos outros. Estou a pular, estou desacostumada. Oi, eu sou a Baunilha, do Sedentário Imperativo. E já que vamos falar de homem sexy, o cara que tem a voz mais sexy é o Blue Hand. Eu discordo, aqui é o Azaghal, e o cara que tem a voz mais sexy é o Julio Iglesias. O Azaghal sabe cantar como o Julio Iglesias. Ah, agora tu vai cantar. Vai ter que cantar. Eu vou cantar enquanto a gente fala os e-mails. Muito bem, o tema de hoje é... Qual é o tema de hoje? Eu não sei, cara, eu tô com uma alergia horrível a esse tema. Depois de falar, de ter 1 milhão de Nerdcast ultra machistas com os nossos convidados de sempre, as mulheres mandaram e-mails pedindo, queremos um Nerdcast para as mulheres. Então nós vamos, né, no alto de nosso profissionalismo, esquecermos... Benevolência. Falar com essas especialistas no assunto, que são as mulheres. Do que está essa rima? Sobre os homens no cinema, né? A gente falou das mulheres de Bikini Girls e agora vamos falar dos Bikini Men. Pois é, mas eu queria me queixar aqui porque na nossa vez, quando a gente vai falar, nunca tem pauta, entendeu? Hoje não tem pauta. A pauta aqui, ó. A pauta é uma lista de nome de homens. Que isso? E-mails, pelo amor de Deus. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails. Como vocês estão percebendo, eu estou com essa voz de correspondente de guerra, porque estou gravando esta bagaça via telefone. Por que será? Por que isso, Jovem Nerd? Cavusca! Caso, eu não ia falar, mas eu vou. Caso vocês não saibam, essa semana ia ser o Nerdcast sobre piratas, né? Certo? Mas não podemos gravar por causa deste russo gordo maldito que fica pulando em cima da mesa? Cavusca! E aí, simplesmente, quanto mais assinantes este serviço tem, menos velocidade, menos serviço, menos tudo tem. Então não podemos gravar o Nerdcast por causa dos Cavusca. M-Grammys, MP3. É, rapaz, é uma lástima. Sabe o que eu aprendi na aula de marketing na faculdade, Azaghal? O quê? Que um cliente insatisfeito atinge 17 pessoas. Então hoje é minha vingança, porque eu tô atingindo milhares de pessoas de uma vez. Toma, NetVirtua do c****. Já mudei pro seu concorrente. Em breve estarei feliz. Ou não. Bem, eu estou feliz, Jovem Nerd. Por quê? Porque meu advogado, a gorda, me ligou... E eu ganhei a ação que eu estava pleiteando contra uma empresa que explora pedágios no Rio de Janeiro. Olha só que maravilha! Parabéns, Azaghal. Vamos comemorar. Então eu vou ser indenizado pelo dano causado ao meu veículo pela inadimplência de serviços desta empresa. Fantástico! A justiça funciona. Quantos anos levou isso? 2. Ah, bom, de bom tamanho. Muito bem, agora rapidamente os recados da paróquia. Jô Soares tá lá, é só mandar e-mail. Exato. Quem não quiser mandar e-mail padrão pode escrever o próprio e-mail. Exato. Bloggers Choice Award. Pessoas, o que está acontecendo? Cadê os votos? Pois é, é impressionante. A gente sabe que, cara, é muito pouca gente comparado à nossa audiência que está votando. Então, eu sei que você pode votar. Você que está ouvindo e ainda não votou, pode votar. Tá lá na nossa vitrine, clica lá no blog, é só isso agora, é fácil de votar. Vamos votar no Jovem Nerd em primeiro lugar. Sim, chega de má vontade, né? Se você está escutando este podcast através do feed que você pegou diretamente, que chega no seu iTunes, você talvez não saiba, ou então não está acessando www.jovemnerd.com.br. É o site que é dono desta bagaça, deste podcast. Sim, é verdade. Do Nerdcast, entendeu? Então acesse que você vai ver essa coisa toda, essa palhaçada do Jô Soares, o negócio do Bloggers Choice Awards, e você vai ver todas as nossas atrações. E se você é novo na paróquia, não esqueça de colocar-se no nosso mapa nerd. Lá no rodapé do site tem uma figura de um mapa mundi. Você clica lá e você pode dizer onde você está. Tem milhares de nerds cadastrados lá já, né? É verdade. Ok, então vamos para os e-mails de voz? Sim, vamos para os e-mails de voz. Olá meninos, tudo bem? Eu sou Bia Kunze, garota sem fio, sou fã de vocês de longa data. É, apesar do programa 62 ter um alto cunho machista, esse não é um e-mail de protesto, tá? Eu ri pra caramba, adorei, como sempre. Mas lembre-se que existem meninas nerds ouvindo podcast, não necessariamente rambinas e machonas em geral, tá? Eu, por exemplo, sou delicada como uma flor. Adoro Jovem Nerd, viu? Então, queria deixar um beijo pra vocês. É uma pena que eu e o Guilherme não conseguimos continuar com o Lost Cast, problemas de horário, trabalho... Mas eu continuo com o meu podcast altamente nerd, né? Para os malucos que, como eu, adoram tecnologia móvel. E vê se invoquem as meninas nerds a participarem mais do programa, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Primeiro e-mail, normal. Douglas Sasquatch, Vitória, Espírito Santo, 28 anos. Olá, nerds, eu sou o Sasquatch e Han Solo atira primeiro. Curti muito o site de vocês e principalmente o Nerdcast. Sou um fã louco por Star Wars desde que assisti o Retorno de Jedi no cinema, quando ele namorava em Montreal, no Canadá. Sim, nasci na parte francesa do Canadá. Mas graças a Deus, a parte fresca, né? Graças a Deus, sou daquele 1% da população local que não fala francês. Ó, se salvou. Linguazinha boiólica, whatever. Sabe como é que eles chamam sofá no Canadá? Como? Chesterfield. Tá maluco, cara? Continuando. Por sorte, vim pro Brasil antes de atingir a idade escolar, salvando-me assim de falar coisas como Merci beaucoup, s'il vous plaît. As únicas duas coisas que eu sei falar em francês. Ah, eu sei falar um negócio em francês, jovem, né? O quê? Le perroquet à l'écoute de professeur. Ah, tá bom, essa é velha, ai, que ridículo. Tá bom, valeu. As indagações de Star Wars dele. As armaduras dos Stormtroopers têm algumas funções, porém não são mostradas nos filmes. Regulação de temperatura, proteção contra impactos e tradicional intimidação. Capacete tem filtros respiratórios e de visão para verem no escuro. Grand Moff Tarkin era governador das Outland Regions, antes de se tornar encarregado por trás da Death Star. Nativo do planeta Eriadu, no setor de Sessuena, ascendeu a política militarmente durante a decadência da República. Quando Palpatine reestruturou o governo galáctico, Tarkin recebeu o governo de seu setor, viu? Tudo tem uma história por trás. Sobre os Clone Troopers, Kamino foi detonada, que era o planeta que eles faziam os clones. Por isso o número de clones ficou limitado. Se a guerra não terminasse ali no episódio 3, a República não teria mais de onde tirar soldados. Teria que começar a recrutar soldados novamente. E eu também tinha uma concepção errônea de Star Wars. Quando eu era criança, eu achava que o Yoda era humano. Cara, isso é bizarro. Na minha mente fértil, pensava que os humanos voltavam a ficar pequenos e se tornavam verdes. E tinha até explicação para por que não haver nenhum Yoda aqui na América. Yoda tem 900 anos, a América tem menos de 500. Além disso, sempre via na TV que esse chant de aqui não era muito legal e tal, resultando as pessoas falecerem antes de atingir essa idade abissal. Que ótimo, cara. Como não me lembrava de ter visto um Yoda no Canadá, sem perguntar pro meu pai, ele dizia assim: O cara achava que eu estava perguntando sobre o cinema. Aqui no Brasil, tinha uma vizinha de 95 anos, que era baixinha, com voz grossa. Pra completar, ela era um pouco calma. Achava que faltava pouco pra ela ficar verde, mas mais... Depois disso, era apenas ela mexer pedras com o movimento das mãos e pronto, virou uma Yoda. Quando eu soube que ela morreu aos 99 anos, corri pra casa dela ver se ela tinha desaparecido dentro de suas roupas. Uma piadinha, né? Trum-tum. Chega esse meio enorme. Porta de Star Wars, minha noiva joga RPG comigo. Conhecemos também algumas garotas por aqui que jogam. Bem, bem, continue o bom trabalho de sempre e até a próxima. Uma palestra sobre Star Wars, né? Vamos rapidamente ao segundo e-mail. Samuel, Conselho Jedi de Minas Gerais. Direção do Conselho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. Salve a equipe do Nerdcast. Gostei muito do 62. Vocês apontaram detalhes interessantes e bem engraçados sobre Star Wars. Bom trabalho. Rapidamente avisei vários membros do Conselho Jedi Minas sobre o podcast e alguns retornaram manifestando positivamente. Alguns retornaram com manifestações positivas. Caso leia essa mensagem a tempo, ele quer avisar, eu vou avisar rapidamente, que eles vão comemorar também lá em Minas, no Conselho Jedi de Minas Gerais, no dia 26 e 27 de maio, sábado e domingo. Os detalhes você vê no site deles, que é Conselho Jedi Minas. www.conselhojediminas.com. É, o que eles vão comemorar? O aniversário de 30 anos de Star Wars, que é hoje, dia 25 de maio, dia da publicação desse Nerdcast. Sim, parabéns para Star Wars. E agora é um balzaquiano. É verdade. Leonardo da Cruz Silva, 17 anos, Andirá, Paraná. Canelada sobre o Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden. Da onde aquele sujeito ridículo tirou que o Ninja Gaiden é um spin-off do Dead or Alive? Louco da cabeça. Ninja Gaiden é um clássico dos games, foi o que eu comentei. E com a produtora de Ninja Gaiden Amazing de Dead or Alive, eles colocaram o Ilustre Ninja como um personagem secreto. Da onde que ele tirou que o jogo é ruim? Mulheres se batendo com peitos saltitantes não tem graça? Esse cara é meio fruta. Até mais, um abraço. Olha, os gamers estão me dando medo, sabia? Por quê? Teve um e-mail que ele falou, ah, é muito bom, eu tava ouvindo um podcast de games de vocês e tal, foi legal, mas vocês não sabem nada de games. Ah, o cara, o puta que pariu, agora eu quero pegar um desses, cara, pra fazer o próximo Nerdcast de games, cara. Agora eles vão falar tudo, cara. E não vão falar só tudo de games, não. Vão ser engraçados também. Eu quero ver. E vão ter que editar esta... Fernanda Tebas. Olá, Jovem Nerd e Azaghal. Tudo bem? Bem, estou escrevendo apenas para comentar algumas coisas. A primeira é que eu resolvi fazer a campanha Ouça Nerdcast e já saí espalhando para os meus aluninhos teens, que por sinal alguns já ouviram e vieram até me agradecer. Depois eu também já indiquei para alguns professores meus lá da faculdade. A segunda é que essa altura eu já devo ter lotado a caixa de e-mail do Jô Soares com tantos pedidos. Vocês irão divulgar a data caso sejam chamados? Lógico, lógico. Queremos que todos vejam. E a terceira coisa que ela diz é que o irmão dela, whatever, do Dia da Toalha, que eu não me interessei, não li. Mas hoje é Dia da Toalha, se vocês estão ouvindo, na sexta-feira, dia 25. É verdade, então ainda Dia há da tempo Toalha. De pegar sua toalha. Exatamente, vá trabalhar, vá para a faculdade, para a escola, para o cinema, de toalha no ombro. Tire uma foto com você e seus amigos de toalha. Vamos participar deste dia feliz. Muito bom. Último e-mail, Paduan Renato, Londrina, Paraná. Olá, colegas do Jovem Nerd. Muito bom e engraçado Nerdcast sobre Star Wars 62. Só pra comentar, Jorge Lucas explica num dos DVDs, não me lembro qual, que não colocou as estrelinhas esticando na nova trilogia, não colocou propositalmente. Para quem assistisse na ordem, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, tivesse um impacto ao ver o episódio 4, as estrelinhas esticando. Tá, vai contar outra história. Ai, ai. Voltando com o Nerdcast de músicas sensuais e sedutoras. Muito bem, esses foram nossos e-mails. E agora eu vou ficar aqui ouvindo vocês falarem. Vem, comece aí. Tinha aquele português na novela, esse cara é bonitão? Como é que é? Tinha, né? O padre, aquele que era padre, qual era o nome dele? O padre não era o italiano? Ah, era o como é que era? O Verruga, sei lá, Verruga? O Murruga. Murruga. Que Verruga? Murruga que era o português. É, mas teve outro, tem outro agora aí, gatinho também, de olhinho claro. Tem, Ricardo Leal. Roberto Leal, idiota. Quem nem conhece? Eu sempre achei que o Roberto Leal era primo do Gugu Liberato. Ah, total. São irmãos de cabelo. Pô, gente, vamos falar de Gugu? Não, o Gugu não. Começamos mal. I'm too sexy for my love. Vamos começar pelo passado longínquo, né? Falando daqueles que foram bonitos e deixaram de ser porque morreram ou envelheceram. James Dean. Pois. Qual é do James Dean? Ele usava uma jaqueta vermelha, uma camisa branca e pronto, eternizado. Mas ele não é tão bonito, não. Mas ele fazia um estilo rebelde, né? Então, é assim, você não precisa ser muito bonito, né? Pra ganhar... as mulheres, né? Basta você ter... Que ele morreu novo, minha filha. Eu tenho a impressão só que... Só por isso. Morreu no auge. Se Elizabeth Taylor tivesse morrido quando fez a Cleópatra, estaria aí, todas as camisetas, sei lá onde. É verdade. Ela tá inchadinha imagina agora. Imagina a Marilyn Monroe, que bagaço que ia estar tá hoje, cara. Ah, quer dizer que se tu morrer agora, vão fazer os seus camisetas. Eu já tô um bagaço mesmo. Eu já tô bagaço mesmo, não foi, agora tudo é lucro. Tem uma lenda de que quando você morre novo, você é eternizado. Exato, exato. Marilyn Monroe. Mas Elvis Presley, que era um cara, né, com topete. Ele morreu, não era novinho não, cara. Não, ele morreu um bagaço. Ele tava tortel, morreu já. Bagaço. Mas pra você ver, o Elvis, apesar de ter sido o grande ícone, né, do rock and roll, marcado com a cara de garotão, dançando com as pernas bamba e tal. Nego, pra imitar o Elvis, só imita na fase destruída. Carocha, destruída. Acho que é mais fácil, mas né, é a cara? Fase dele, cara. Maradona já devia ter morrido. Né? Porque o Maradona era bonito? Mas você ia lembrar ele mais novinho e tal. Mas... mais novinho não significa mais bonito, cara. Chico Anísio. Ai, que horror. Ai, ai. I'm too sexy for my love. Marlon Brando. Pois, ele foi bonito. Foi, depois, quando novo. Depois ele foi tomado, né? Depois ele ficou lá com as batatas quentes na boca. Encheu as bochechas, não sei o que aconteceu. Cara, o que aconteceu com o Marlon Brando, cara? Deve ter sido o mesmo que aconteceu com o Charles Bronson. Aconteceu alguma coisa com o Charles Bronson? Não sei, cara, mas ele era um cara de ação, saradão, sabia? Mas ele sempre foi com aquela cara, cara. Mas ele não era um galã? O Charles Bronson? Ah, eu não sei. Eu sempre odiei esse homem. E eu lá quero ver ele novo. Ele tinha aquele visual de neve no chalé, sabe qual é que o cabelo é branco e o bigode é escuro? Neve no chalé. I'm too sexy for my love. Tem uns caras que são, né, feios, mas são os pegadores, né? Quando? Foi essa aí! Cara! Quando? É uma coisa inexplicável! O que é aquilo? É feromônio, né, cara? Que feromônio, né? Que nojo! Fortíssimo! Eu vi uma vez uma cena do show do Vando num desses documentos especiais. Ai, meu Deus. Em que ele pegava pote cheio de pêssego em calda. Sabe? Meio pêssego gigante em calda. Meio pêssego gigante. Ele pegava a colher de colher, tirava o pêssego de dentro do pote inteiro. Que nojo, cara. E dava pras mulheres comer, cara, na plateia. Cara, ele... as mulheres se cagavam todas, o pêssego não entrava. Cara, que cena desgraçada. Ele quer e elas em troca atacavam as calcinhas. Cara, e ele cheirava as calcinhas ao vivo. Ai, mas olha... tinha que ter uma freada ali. Uma calcinha com freada. Pra eu nunca mais fazer isso. Freada. Ai, que nojo. Já saquei a freada. Agora que você entendeu? É porque... é muito nojento essa piada. Não, mas eu tava falando daquele cara do Red Hot Chili Peppers. Como é que é o nome dele? Anthony Kidd. Pois é, ele é horroroso, sabe? e pega geral. Ah, mas qualquer cantor de rock. Mas ele é forte. Né? Ah, o cara sobe no palco, roda a cabeça 3 vezes e já vem 30 mulheres atrás. I'm too sexy for my love. Dennis Quaid. Dennis Quaid é, é um cara que ainda tá bem. Bem na frente. Envelheceu, está envelhecendo bem. Tá bem o Dennis Quaid? Está bonito. E o Al Pacino, tá bem? O Al Pacino foi muito bonito, mas ele bebeu até derreter a cara. Ai, que horror. Cara, a última foto que eu vi do Al Pacino, que é ele com o De Niro, o Al Pacino, ele venceu, que nem o Yoda. Acabou a validade do Al Pacino. Tá vendendo mesmo, cara. Venceu, tem gente que vence, cara. Não, gente, que exagero. Ele não tá assim. Não, venceu, já venceu. Já venceu. Tá assim. Ele e o William Defoe. Ai, aquilo ali, mas putz. Já venceu, cara. Também, bonito, cara. Mas aquilo já nasceu vencido, meu filho. Cara, as marcas de expressão do William Defoe entraram até o crânio. Coitado, gente. Foi sugado. Exatamente. Parece que colocaram um canudo nele e sugaram, assim. Exatamente. Tadinho, gente. Cara, já foi Jesus Cristo, cara. Cara, é mesmo. Ele fez Jesus. Os olhos azuis. Ah, mas teve aquele que fez A Paixão de Cristo, o principal. Que... Ai, este é muito lindo. É o Jim Caviezel. Ah, sim. É, este é um belo cara. Ah, a Sarah Jovenel adora. Não, mas eu acho que ele tem um olhar expressivo, mas ele não é tão assim, não. Eu acho que ele ai, é. Ai, não, pois. Porque ele trabalha mas bem. Mas tudo dele ali é aquele olhar dele. Tudo está lá no olhar 43. É, não, é. Ele tem um certo charme. E o Sly, o olhar dele? Que nojo, cara. Cara, ele que tá muito passado, né? O Sly tá passadão, não, né? Não, eu acho que tá bem o Sylvester Stallone. Não, mas ele tá com a cara grande, sabe? Assim, a maxilar dele alargou muito. Eu já falei que eu não posso ver ninguém de cara grande que dá vontade de... Ah, é, a portuguesa tem... Ela tem esse fetiche. Por que isso? Ai, eu não sei. Eu vejo uma pessoa de cara grande, dá vontade de dar na cara. Ai, gente. O Stallone tá com a cara huge, cara. Ele está bom pra tomar os TBFs. E o Arnold? Não. Desgrilo? Não. Ah, aquilo é lindo, meu filho. Os gays que adoram. Pegando muito pesado. Vocês estão pegando... É. Olha só. O programa só tem jaburu até agora. Pois é. Tem os dentes do Bob Esponja. Não é bonitinho? Não é charmoso aqueles dentes? Não, eu acho que ele melhorou, assim. Eu acho que ele melhorou. Era muito bombado, né? E ficou melhor depois. Mas bombado não é bom? Não como ele não. Era. Meu filho, reza a lenda. Quanto mais bombado, pior é. Diz que sobe tudo, menos o que interessa. Pois é. Van Damme, bonito. Ah, aí. Van Damme, ele era interessante. Agora não, acho que ele já isso? passou. Que isso? O quê? Você tá louca? Gente, Van Damme sabe espacar. Gente, ele é um cara flexível. Ai, meu Deus do céu. Lembra dele dançando com a Gretchen? Alguém lembra dele dançando com a Gretchen? Aquilo foi demais, cara. Gente, eu não lembro disso. Aquilo foi o top, cara. Que de qualquer coisa, cara. Gente, ele já teve na lista dos mais bonitos. Não foi ele que dançou lá com a Sheila mesmo? Sei lá. Foi, tava louco também com a Sheila mesmo. Eu gosto dele. O Van Damme na TV é sempre um show, né, cara? Ele sabe imitar o Jerry Lewis. Ele é engraçado, tu viu ele no show? Ele imitando o Jerry Lewis, ele é engraçado. E ele imita o Arnold também, andando. Eu acho engraçado quando ele tá bêbado, sendo preso, dando soco na câmera, e os caras empurrando ele pra dentro do carro de polícia. Isso é muito bom, como é que é o nome desse programa? Celebrities Uncensored. Uncensored, muito bom. O Van Damme é rei desse programa. Mas eles atiçam, cara, eles chegam pra ele. Aí, Van Damme, como é que tá a sua carreira decadente, não sei o quê. O Van Damme, nem fala isso. Quanto tempo você não faz um filme? Aí, pô, ele fica puto, né? A gata tinha uma queda pelo Van Damme. Ah, eu achava que ele era um cara, né? Que... Aquele calombo que ele tem na testa. Calombo? Ele tem um calombo? Ele tem um putz de grego, parece o Edmundo. Que nojo! I'm too sexy for my love. Existem homens que têm sal, né? E homens que não têm sal. E homens que são bonitos, mas não têm sal. Pois. O Chuck Norris tem sal? Desgrila, cara, vocês estão sacanagem. Só tem pelo. Fala. Só tem pelo. Fala quem é bonito e não, não tem por sal. Por exemplo. O sal não chega perto. O Brad Pitt, quando ele tá querendo ser sexy nos filmes, ele fica totalmente sem sal. Quando ele tá lixão, destruído, ele fica ótimo naquele Clube da Luta. Pois. Ele tá ótimo ali naquele filme do Porcos e Diamantes, sei lá. Snatch. O Snatch. Ele tá ótimo, ele fica bem quando tá destruído. Quando ele tá caras e bocas, né, igual naquele filme do... Da morte. Da morte, Joe chupando Mito. A colher de pasta de amendoim. Não, aquele filme, ele está bonito, que ele está feio, né? Que ele está esquisita naquele, como é que é o nome? Troia. Pois é, fazendo... Fez tantas caretas que ficou ridículo. Não, Brad Pitt tá bem sempre, não dá pra acontecer isso. Mas eu acho que ele, entendeu? Quando ele tá tentando ser charmoso, acho que ele enjoa. Esse negócio de homem bravo, né? Tem homem que é feio, mas faz um filme ficar bonito. Ah, o Gladiador. Já dizia Seu Madruga, o homem tem que ter os três F's. Que é o feio, forte e formal. Formal? Formal. Como assim formal? Como formal? Ah, isso lembra quando... Acho que, não sei se é no mesmo episódio, Seu Madruga tá se arrumando no espelho, o Chaves fica olhando pra cara dele, aí o Seu Madruga... Que foi, Chaves? Nunca viu assim um homem como eu? Ele, de graça, não. Nunca achei graça nenhuma e todo mundo fala muito bem dele, é o Raí. Nossa! Raí! Raí, jogador! Raí! Aquele jogador que tem uma filha. Não, ele faz sucesso. Tem uma neta. Ele já é avô! Ele já é avô, não é isso? É. Ele faz sucesso. Ele, Fábio Júnior, tem uma galera aí. Fábio Júnior! Fábio Júnior, cara, uma vez eu vi... Ele já foi galã, né? É até hoje, ué. Já foi o Jorge Tadeu, né? Eu vi um clipe uma vez dele com os trapalhões. Não, é dele com um balão mágico. E ele já era velho, cara, no balão mágico. É, ele tá bem passado. Mas ele foi o Jorge Tadeu e isso marcou a vida dele pra ele sempre. Ele está esticado, né? Já esticou a cara toda. Cara, então tem que esticar. Está mais. A mamãe, a frouxa, a marisquinha. Gente, tá assim não, coitado. Tá japonês, rapaz. Quem tá assim é o Burt Reynolds. Cara, tá avacalhado ele, né? Burt Reynolds. Mas ele era um cara bonitão, não era? Era. Que isso, gente? Não era galãzinho de bigode. Bigode, Agatha. Não, o único homem de bigode bonito é o Tom Selleck. É mesmo. Tom Selleck. Tom Selleck era um cara bonitão. Ele nossa, era. Pô, nossa. Ele tem porte, né? Um cara gigante. É, mas ele sem bigode é horroroso. É. O molde dele está no bigode. É o molde, ué. Eu conheço esse Tom Selling. Eu conheço o Tom Welling, serve? Do Smallville. Ah, do Smallville. Quem é do Smallville? É o Smallville, o Clark Kent do Smallville. Ah, ele é uma gracinha. Ele é uma gracinha. Ele é aquele mais face, assim, mimosinho, né? Babyface, é bonito. Eu gosto também, Babyface. É, gosto de Babyface, português. Momento... Ninfetinhos. É. Ninfetinho nada, o cara tem quase 30 anos na cara. Ah, mas ele tem a carinha, né, de... É engraçado que o nosso gosto vai mudando, né? Quando a gente vai ficando mais velha, né? A gente vai gostando dos homens mais, né? Mais velha, tu tem mó Babyface! mas eu sou... As pessoas dão para a senhora Jovenel de 17 anos! Ah, que ótimo, né? No máximo 18 anos! Quando eu era criança, eu gostava do Michael Jackson. Do qual? Gostava, Michael Jackson? Gente, na casa da minha amiga. Peraí, qual fase? Eu gostava do Moonwalk. Moonwalk eu gostava. Qual fase do Michael Jackson? Tem várias fases. São five, né? Meu Deus. Ah, vem não, português. Você gostava daquele do menu, do mais feio do menu. Qual era? Qual era o nome? Robbie Rosa. O que é? Robbie Rosa. Ele é empresário do Rick Martin. Não se reprima, não se reprima. Ai, Gustavo, ai, mas... O Rick Martin ficou até aí, pouco tempo. Pois é. Ai, eu sonhei no outro dia com o Rick Martin. Ah, meu, esse sonho foi engraçado. O que aconteceu com... O Rick Martin é um aspirante leve a Julio Iglesias, cara. Longe. Ah, mas ele é bonito, que isso? Não, pra ficar que nem o Julio Iglesias. Tem canelas e não usa meias. As canelas, eles são meias. Olha, eu sonhei que estava traindo meu marido com o Rick Martin. Olha isso, cara. Ele ficava lá rebolando, né? Ale, ale, ale. Ai, ai, como é que acabou? Com o Mickey Hank tu não sonha, não. É, não, graças a Deus. Cara, o Mickey Hank... Eu já sonhei com o Fábio Júnior. Ai, que credo, né? Ai, que credo. Eu já passei a mão na cabeça do Fábio Júnior. Você já passou a mão? Para tudo. Para tudo. Que isso? Como assim, cara? Na cabeça. É que estilo papa? Qual o caveta? Que beleza. Eu acho que eu nunca estive tão perto assim de uma celebridade, assim, a ponto de passar. Ai, que mentira! Tu já saiu abraçada lá com Rod Stewart? Ah, sim, foi, verdade. O guitarrista do Rod Stewart quis levar a Agatha pra Los Angeles, cara. Olha só isso. Olha aí. Ah, é, o cara tava bêbado, nem sabia do dia de amanhã, imagina. Tava com 2 meses de namoro, 3 meses. Ah, era pouco. E você preferiu o Jovem Nerd ao guitarrista do Rod Stewart? É claro, né, eu, hein. Cara, e ele tinha o mesmo cabelinho do Rod Stewart. Ah, era por aí, era aquela maravilha. Aquele cabelinho, Luz. Eu já vi fotos de uma sogra de alguém, que eu não vou dizer de quem é, numa época que tinha um corte de cabelo igual ao do Rod Stewart. Ah, é a sua sogra. Cara, era moda. Não, é a sua. Gente, todo mundo teve mullets, tá? Homens e mulheres. A portuguesa tinha um mullet de respeito. Oh. Eu tinha mullet, foi. Era uma vergonha. Aqueles cabelinhos cortados no estilo Blitz. Ai, cara, que horror, né? Eu não tive mullet, mas eu tive uma juba gigante, né, cara? Era pior que mullet. Marina, teve mullet ou juba, alguma coisa assim, anos 80? Você viveu nos anos 80? Você é novinha ou você... Que isso? Eu não sei, ué, porque eu não sei idade. Eu nasci dela. Nos anos 80. Você nasceu também? 85. Ah, então ela não pegou a rebarba do... Não, então você não teve mullet. É, não pegou, ela já foi... Sim. A década da adolescência, ele era na década de 90. Tem um que eu acho pela saco, mas que às vezes ele eu acho ele bonito, às vezes não, que é o Colin Farrell. Ai, pois. Ele é meio enjoadinho, tão chato. Tão porcaria de ator que eu não consigo achar ele bonito. É, mas ele é charmoso, ele não é bonito. Né? É, pois é, ele já pegou a Britney, já pegou a Lindsay Lohan. Ele é mó pegador. É, ele só gosta das nivetos. É, esse cara é sinistro. E o Mark Hamill é sinistro? Ai, gente, pronto. Começou a era do lixão, né? Cara... Não, cara, olha só. A gente tem que falar de todo mundo. O cara fez ele deve estar com uma lista aí. Cara, o Mark Hamill foi bonito no primeiro filme, né? Aí ele estourou a cara num poste. Pois é. Exatamente. No primeiro filme ele era lindo, né? No episódio 4, né? É, no primeiro filme, episódio 4. Né? Isso foi antes dele tomar na cara. É, aí ele ficou esquisito. E, por outro lado, o Harrison Ford, né, aguentou muito mais tempo, né, bonito e tal. Ai, ele era tão lindo. Harrison Ford. Ele era o cafajeste. Star Wars. Nossa, ele era Ai, perfeito. Ele era muito lindo. O Harrison Ford já passou? Já passou da validade também? Já. Ah, já passou. Já passou. Já tá maracujá. Maracujá de gaveta. Ele já. Bonilha, tem um cara feio... Que é charmoso, que apesar de ser feio, meio esquisito, você acha? Tchan, tchan, tchan? Orlando Bloom, acho. Ele é charmoso, mas ele não é bonito. Ah, ele é charmoso. Ah, ele de Legolas estava bonito. Ele tem ângulos, caraca, eu acho. De Legolas. O Legolas, ele podia estar razoável, cara. O resto, não. Ah, mas ele é o que ela falou. É feio, mas é bonito. Sabe? Parece um filé de borboleta, cara. Não, ele é bonitinho, não, assim. Ele tem ângulos, eu acho. Tem horas que ele tá bonito, tem horas que ele tá com uma carinha esquisita. O Orlando Bloom, antes de nascer, ele foi jogar os dados, né? Pra fazer a ficha dele. Olha, o filho da mãe me tira 18 em sorte. Ele nasceu pela bunda, num dia de luar. Exatamente. Em vez de ser a cabeça, saiu a bunda dele pra lua. Ele tá de parabéns, o cara tá de parabéns. O cara, 3 meses antes de formar na escola de ator, lá, sei lá, ele foi mexer num cano na janela, caiu do 3º andar, se estabacou todo, médico falando que o cara nunca mais ia andar. O cara não só se recuperou, como se formou e a gente dele meteu ele direto nos seus anéis. Aí, né? Tisgrila, né? O cara tá de parabéns. Não, mas em Piratas do Caribe ele tá mais bonito. Tá mais bonito no Piratas. Tem homens que só ficam bonitos em um filme na vida. O Russell Crowe, que estava falando, fomos cortadas. Ah, sim. É mesmo? Ele é horroroso, mas um gladiador, um stanga. O Russell Crowe, ele é um homem bravo, já vocês adoram. Adoro homem bravo. O Russell Crowe enfia a porrada e um tapa na cara da Meg Ryan, foi um inferno, cara. Gente, que isso? Tá, ele bateu cara. Nela? I'm getting into a fight! Esse sotaque, gente, não, ele é um barraqueiro, né? Ele é barraqueiro, ele é barraqueiro. Ele é barraqueiro. Na festa do Oscar tinha perdido pro Tom Hanks, o Tom Hanks quis cumprimentar ele. Pô, que bom, eu ganhei, você se fudeu. Pegar o Tom Hanks na porrada, foi uma merda. Um outro que deu barraco esses dias foi o Hugh Grant lá com o fotógrafo. Ah, é? O Hugh Grant, né? Ele é inglês, né, cara? Isso é uma categoria pá. Não, ele é charmoso. Ele dá um. Ele é charmoso e estiloso. É. Ah, ele é muito bonito. Mas você. Ele não é muito Hugh Grant? Ah, ele faz aquele estilo nos papéis dele, né? Do tímido, tereréu. É. Né, sempre faz esse papelzinho. Tímido que se der bem, porque é bonitinho. É, eu gosto dele. Mas ele é, né, como ator. E ele tem o sotaque também, né? Sotaque britânico. Sim. Ai, o sotaque britânico é uma graça. Ai, tá aí o cara, como esse não é meio sem sal? Não, eu acho. Ah, não, ele é com a mão no bolso, o que ele tem no bolso que ele não tira a mão? Ai, eu não sei. É, ele não é tão assim, mas ele tem uma coisa. Falando em inglês, tem um que a senhora de Avenida é louca. A louca, ela larga tudo. É o príncipe William. Ah, não. Ela larga, ai, ela me larga na hora. Ai, mas que mentira. Momento de impedinho. Ah, ele é uma gracinha. Ela acha ele demais. Ele é lindo. Ele é o príncipe nazista ou o não, é o nazista. O nazista é o Harry. O nazista é não, ele é. Porque ele é tudo, né? Ele é bonito e ele é um príncipe. É, pois é, olha, o sonho das mulheres, esse negócio do príncipe encantado. Agora, o Harry, irmão mais novo, ele tá numa posição espetacular. Pô, cara, eu queria ser o príncipe nazista, porque... cara. Fala isso. Que horror, mano. Tia, não, ser ele, não ser nazista. Ai. Só ser o príncipe. Não, porque o cara saiu de... fantasiado de suástica no braço e tiraram foto. E foi um escândalo, cacete. Pois é, então, ele, como o Azaghal falou, ele tá numa posição ótima, cara. Ele pode fazer o que quiser. Ele não vai ser rei. Gente, mas se o guri mais velho morrer, ele pode ser. Cara, olha só, o pai deles ainda não virou rei, cara. Isso aí é uma fila grande, cara. É, pois é, cara. Esse pai deles é um príncipe caprichado. Coisa linda de Deus. Ai, ai. Ele parece que foi virado do avesso, assim. A Lady Di salvou essa família, né? É, cara, ela salvou. Putz, grila, todos puxaram ela, graças a Deus. I'm too sexy for my love. E o Tobey Maguire? Ah, ele é assim, né? Ah, eu acho que ele tem cara de bunda. Ele é fofinho. Não, ele é fofinho. Ele tem cara de idiota. Mas ele de emo tava ridículo. Eu acho que ele tem cara de quem acabou de acordar. Tipo, é olho inchado, ele parece que é retardado. Não, que retardado, meu Deus. Quando a gente foi assistir o filme na estreia, as meninas ficaram loucas quando o outro apareceu. Como é que é o nome dele? O Harry Osborn. O Harry Osborn. Eu acho ele feio, mas as James meninas... Franco. Ah, ele não. Ele é gracinha. As meninas ficaram loucas quando ele apareceu. Quando o Tobey Maguire apareceu, elas não coisaram, não. Eu gostei dele quando ele ficou abobado. Ai, foi ridículo. Parker, amigão! Cara, o que era aquilo, né? Oi, amigão, né? Oi, entra aí, eu tô pintando uma natureza mole. Tava Bob Esponja. Tava Bob Esponja, cara. Ele ficou Bob Esponja mesmo. Oh, Peter, meu amigão. I'm too sexy for my love. O efeito que todo mundo viu crescer foi o Leonardo DiCaprio. É, ele agora... Ah, este é bonito. Tá ficando sempre no ponto. Bonito. Não, mas agora ele tá ficando no ponto. É agora. Ah, mas ele era bonitinho e tá ficando... Na minha adolescência eu achava ele bonito. Agora perdeu totalmente a graça. Ai, não, eu acho que ele tá ficando no ponto. Nos Infiltrados, o Leonardo DiCaprio tava com cara de homem, né? É, tava maxilar. Tu achou ele bonitão, né? Cara de macho. O cara não tava mais... Esse cara sempre vai ter cara de moleque. Sempre vai ter cara de moleque. Entendeu? Michael J. Fox! Michael J. Fox. Coitado, Michael J. Fox ficou, né? Ah, eu gostava do Michael J. Fox. Ah, eu era apaixonada por ele. No De Volta pro Futuro, nossa! No De Volta pro Futuro. Ele era todo, né? Muito legal, mas o... E naquele seriado que ele fazia, qual era? Ah, era Caras e Caretas! Muito bom o seriado. O cara tem 120 anos, cara! Não, cara, mas olha só, o cara tem 40 anos, tá na casa dos 40. Elijah Wood. Ah, não. Gente. Esse é um cara que não fica com cara de homem nunca. Esse ele nunca é vai. Esquisito. Se ele meter a cara no liquidificador, ele talvez fique com cara de homem. Ele coitado. Esse cara tá bobado, né? Não, eu adoro ele. Não, olha, ele de Hobbit estava uma gracinha. Tava lindo. Parecia uma criancinha, lindo, né? Lindo, lindo. Mas fora dali, ele é esquisito. É, ele é esquisito. Esse City, ele tá sinistro. Ele me parece o único cara que se fica do mesmo tamanho, assim. Baixinho. É, parece que não fizeram o efeito especial pra ele diminuir no filme. Ai, meu Deus. Não, eu sou muito baixinha, eu tenho 1,52. Nossa! Então, acho que ele é o único cara que, se ficar do meu lado, a gente fica igualzinho. Pra dar mão e sair pulando. Sair pulando. Por quê? O teu namorado, se não dá mão, nem pula! Começou essa lista aí em 1930, né? David James Dean. que tinha antes dele? Disso? Não tinha o que antes disso? Charles Chaplin, né, cara? E o Charles Chaplin era bonito, não é? Cara, o Charles Chaplin é a cara do Robert Downey Jr. É, meu. Sem bigode, meu. É, eu nunca vi ele sem bigode, mas eu acho que ele devia ser gatinho, né? Eu já vi, é, mas ele não tá lembro. Ele tá todo pintado sempre, parece aquele cara lá da banda do Teatro Mágico, Fernando, que rola esse mistério, se o pessoal realmente acha ele bonito ou não, se ele é bonito ou não, porque ele sempre tá pintado e ele tem olho claro ainda, né? E as meninas ficam meio que... Mas ele tá pintado de quê? De palhaço. Aí rola um fetiche, né? Saber se o cara é bonito ou não. Olha aí, essa galera. Eu vou começar a andar pintado de palhaço. Aí vão ficar na dúvida. Se é bonito ou não. É uma tática, né, cara? É o benefício da dúvida. Mas é legal esse benefício da dúvida. Qual é o conselho pra galera nova que ainda tá chegando na beiça, né? Como dizem por aí. Vá de palhaço pra Nike. Não, mas tem que ter olho claro, né? Senão... Aí tu chega, a pessoa vai olhar pra você. Aí você fala, você não sabe se eu sou bonito ou não, arrisca. Arrisca! Cara, imagina a menina ficando com um palhaço. Imagina depois, né, cara? Arrisca! Vai sair tudo com cara de pasta d'água! Mas foi por isso que entrou na moda e de óculos escuro pra balada. Sério? Ninguém sabe se é bonito ou não. Igual o Ciclope. Ciclope é muito mais de óculos do que sem óculos. I'm too sexy for my love. Olha, esta lista, quem preparou foi o Azaghal. Na lista dele tem Renato Aragão. Olha só, cara! Ô, Pizete! Bert Reynolds! Xgrila, Mickey Herc só tem tribufo! Ó, o Mickey Herc, ele fez 9 semanas e meia de amor. Ele já era horroroso. Não, isso ele era galãzão. Por isso que ele vendava lá a menina, vendava os olhos. Ela não chora. Gente, eu nunca vi esse filme, sabe? Poxa, que tu nunca fez as aventuras de 9 semanas. Ah, tem as cenas famosas da geladeira. Que até aquele filme sacaneia, aquele filme do Top Gun, que ele enfia a pizza inteira na boca dela. É o Bando, cara. O Bando viu 9 semanas e meia. Mas ele era bonito, né, na época, eu acho. Ele ficou destruidaço, né? Não, o Mickey Herc, ele pirou, sabe, parou de atuar, foi lutar boxe. Aí entrou pra escola do Marlon Brando. É. Pois é, cara, destruído. Aí foi destruído. Até explode, o que que acontece? Ele foi destruído, aí ele disse, ok, agora quero voltar. Ele fez um monte de plástico e ele ficou igual o personagem do Marvin no Sin City. Parece o Dedé Santana, cara. Ai, Dedé Santana aí, que fedido. Agora só falta listar o Mussum e o Zacarias, né? Já entraram. E o Carequinha, que a gente nunca vai saber, não? Ai, que horror, nunca. Olha aí, arrisca aí. Carequinha. A Demi Moore trocou o Bruce Willis. Pois é, isso é, não dá pra entender. O Bruce, eu tenho, vocês sabem, né? Eu tenho os dentes iguais aos do Bruce Willis. Ai, que susto! Ai, que susto, é meu. Por um minuto, achei que eu tenho uma queda pro Bruce Willis. Cara, isso foi... Ai, que susto, meu Deus. E como é que é o dente do Bruce Willis? Assim, ó. Amarelo? cara. Tá amarelo porque você tá vendo com o contraste da pasta d'água que ele tá na cara. Esta foi boa, entra um... Não, eu acho o Bruce Willis, nossa, ele é demais, né? Eu acho. Gael, não. Nós temos um conflito de gerações agora. Mas, meu Deus, o Bruce Willis é um homem bravo. Velho. Eu acho que ele tem tudo, né? O Bruce Willis tá cinquentão já. Ele é um cara que tá cagando, assim, pras coisas, sabe? Ele se veste do jeito que ele quer. Ele é um bom vivã, eu acho ele legal, ele tem meu personalidade. Meu objetivo de vida é virar o Bruce Willis. Nossa. Não, a careca já está chegando lá. Mas, olha, eu estou cumprindo a minha meta, cara. Era meus dentes e a careca. Já está meio caminho andado. Eu não sei como ela pode fazer isso, ficar com aquele ninfeto lá do Ashton Kutcher. Ah, mas ele está fazendo sucesso aí. Eu prefiro o Ashton. Que o Bruce Willis. Ah, não sei. Eu acho que eu prefiro o Bruce Willis. O Bruce Willis tem mojo. Você ainda o George Clooney, mas... Bruce Willis. Cara, o George Clooney é prognata. Ai, não me fale. Eu achava ele... Ele tem um fecho pra frente, assim. Pois é. Eu achava ele bonito. Até que minha mãe chegou a este cara aí... Assopra a velhinha pra cima. Para de assoprar a velhinha, não apaga nunca. Que isso? Pois é. Aí eu fiquei, claro que não. O gajo é muito bonito, não fale isto. Cara, quando fui ver o filme dele, agora eu acho ele horroroso. Com aquele queixo pra frente. Não, mas eu acho ele engraçado. Eu não acho ele assim. Eu acho ele charmoso e engraçado. É, ele é charmoso. Ele foi ficando mais charmoso. É. Antigamente, você pega umas fotos dele, é... Primeira vez que eu vi o George Clooney foi num Drink no Inferno. Ali eu gostei dele. Eu achei ele... Poxa, eu sempre achei ele maravilhoso. Achei ele um fetiche com aquela tatuagem gigante. Olha aí, o jovem nerd. Tu vai fazer o quê? Uma tribal? Era maneiro. Já deixei a barba crescer por causa disso. Agora tem que fazer tatuagem de dragão na... Não, não quero tatuagem. Cara, a senhora Jovem Nerd falou que nunca gostou de barba, né? Que a minha vida toda eu tentei crescer uma barba e não conseguia, né? Era um desastre, era uma derrota, como diz o Louro José. Levaria isso é uma derrota. Aí... A senhora Jovem Nerd viu O Último Samurai. Tom Cruise mais barba. Ficou maluca. Mas ficou rodando sabe, no cinema. Saiu da poltrona e ficou rodando assim. Aí pronto. Aí. Foi. Como é que ela saiu? Que casal, cara. Aí foi um ano e meio fazendo barba contra o fio, me rasgando toda. Até que... Saiu alguma coisa dali. Cara, mas eu não sei. Mas deu certo, né? Deu certo. Tava baburu. Tava baburu hoje em dia. Eu acho que é engraçado. Eu não gostava, não, mas agora hoje em dia eu gosto. O Tom Cruise é um cara bonitão? Com certeza. Nossa, né? Ele é o concurso. O Tom Cruise, né? ele tem um mérito. Ele corre como ninguém. Corre. É. Aquela Rabbit! Filha da mãe pra correr, aquela cara! Aquela corridinha dele, com o bracinho, né? Ele corre todo travadinho, então parece que ele tá mais rápido ainda. Mas ele corre pra caramba! Ele corre. Ele... Todo filme os caras corre, meu filho! Corre que é a melhor cena! Ah, eu quando vou ver o filme do Tom Cruise, eu vou esperando a cena da corrida, cara. Fico maluco pra quando ele vai correr, cara. Ah, ele já é ó concurso, né? Já não tem mais como, né? Tenho Cruise... meio raiva do Tom Cruise. Ele deixou a Nicole Kidman pra ficar com a outra. Ele é viado, vocês não sabem. Ah, pronto, olha. Diziam que ele era estéreo, ele não é. Agora é viado. Ah, isso é o que... Foi, não é de agora. Isso é a primeira coisa que não, falam de qualquer... A Nicole Kidman era maravilhosa, foi trocar por aquela... Ela não, ainda é, não morreu. Não, ela é maravilhosa. Ah, não, mas ela é linda, ela é toda delicada. Ela é. É verdade. Ela é Barbie, né? Boneca Barbie. Ela é. Aí trocou por aquela de olhos... De olhos derretidos. É, ela tem o olho caído. Ah, mas cara, ele quis uma mais nova, né? Ele é esperto. Mas... Ele é esperto, não. Ele não quis mais nova, cara. Ele quis resguardar a fortuna dele, começou. Cara. O contrato matrimonial. Cara, começou. Você não sabe disso. Não. Ah, isso é história. A conspiração, todo Nerdcast que fala do Tom Cruise tem a teoria do Tom. Lá vai ele, a conspiração. Um dia antes de fazer 10 anos de casado, o cara foi lá e... Porra, cara, mas não é? Como assim? Isso não existe. Ah, porque se fizesse 10 anos de casada, ela ia ter direito a uma porrada de coisa, ele se divorciou, sei lá, na semana de fazer 10 anos. Ah, e qual é? Um dia. Não, mas olha só, presta atenção. Presta atenção. Se você tá com um casamento falido, é bom você apressar pra que acabe logo antes dos 10 anos. Ah, é? Que nem a mulher lá com o Paul McCartney, né? Gente... Caraca, o Paul McCartney tomou a famosa half! Que tinha um show do Ed Murphy que ele falava assim, ah, esse negócio de você ter dinheiro e namorar é uma porcaria. Que se separa, aí a mulher vai lá e half! Metade, né? Quero metade do que você tem, né? Aí aparece você na capa da Inquirer assim, com a cara desesperada. Ah! Aí... Aí o Paul McCartney fez isso. Paul McCartney tomou half, cara. Ela tomou uma rabada. Não teve que pagar metade do que ele tinha, mas ele... Deu muita grana, milhões e milhões de dólares. Milhões e milhões, porque não fez o contrato, sei lá, pra anunciar. I love you, I love you. Tô achando que ela era boazinha. Pois é. Tudo, coitadinha, Saci Pererê. Toma aí. Mas é. Olha que mulher forte e tal, assume e tal, sai nas revistas sem a perna. Que máximo, ela é tão legal. Ah, é a perneta que ficou? Pois é. Puta. Entendeu? I'm too sexy for my love. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Caraca. David Hasselhoff é um cara de respeito. Tem um... Olha, o bom corredor. O David Hasselhoff. Fala aí. Peraí, olha só. O David é um bom corredor. O cara já pilotou a super máquina. Que não é qualquer coisa. Ai, qualquer Jesus, eu não lembrava disso. Ele já nadou com o Bob Esponja. É, exatamente. Já foi o Nick Fury. Não é brincadeira, não. E agora tem um vídeo no YouTube dele bêbado. Comendo um sanduíche no chão, cara. Tá demais. Cara, alguém sei lá, se a filha dele sacaneando, alguém falando assim, e aí, você vai comer sanduíche, alguma coisa, ele... Bebaço. Procura no YouTube. E sem camisa. I'm too sexy for my love. Baldwins é uma categoria à parte, né? Aí, 150. Cara. 150 e todos na mesma forma. E moram na mesma casa. Não, que isso? Saíram todos da mesma forma, é tudo a mesma cara. Não, que isso? O Alec é o único bonito, o Alec Baldwin. Tem um deles que é gordo, que é o gordo Baldwin. Que é o Fat Baldwin. O Fat Baldwin. Ah, mas tem o lourinho também. Não, o lourinho é feinho. Feinho todos são. Tem de tudo, tem mexicano Baldwin. Tem tudo, cara. Ai, meu Deus. Podiam fazer, né, os bonecos. Não, o Alec é o único bonito. Assim, na época, quando ele era novo, ele era, né, maravilhoso. Agora ele tá meio... inchadinho, né? Agora ele é simplesmente engraçado, né? Ele é muito engraçado. Ele tá mandando bem aí no seriado aí que ele faz. Mas ele já passou também, né? Já tá inchado e tal. Ai, nós vimos os intrusos lá, como é que é? Os intrusos, ele era lá do filme. Os intrusos, os infiltrados? O Alec Baldwin, os infiltrados. Os intrusos. Ai, pois, lá eram os intrusos, vocês não sabem nada de cinema em Portugal. Ah, é. Mel Gibson. Ele tá ficando velho. Mel Gibson, que agora tá passou, bêbado. Passou, né? Ele passou da validade. Ai, mas a bunda dele fez um sucesso. Ah, todo filme ele mostrava, lembra? Todo filme. Todo filme ele tinha que dar uma riada. Ele dava uma riada. Não, Mel Gibson foi um grande fetiche, né? Ele foi um... E tinha uma cabeleira responsa, né? É. Ele era o rei dos mullets. Ele era o rei dos mullets. Caraca, que mullet, cara. Mas ele também já era velho. É, ele tá velho. Ele já deu. Já tá passando. Já passou, já passou. Ele tá velho e louco, né, cara? Xingando judeus e tal. Fucking Jews! está maluco? O que aconteceu? Ah, cara, eu acho que ele, né? E um cara que é mais ou menos da mesma geração, mas faz sucesso até hoje, não passou, é o Johnny Depp. Cara, Johnny Depp é novo, é da geração do Tom Cruise. Ele não é da mesma geração que o Mano. A mesma geração que ele é o Richard Gere. Pessoal, o Johnny Depp tá com 40 e vai, né? Ah, ele é da geração do Brad Pitt. É, da geração do Tom Cruise. Não é do Mel Gibson. O Mel Gibson é o quê? 10 anos mais velho? Pois é, muita coisa. Não é tanta coisa assim. Ah, mas de 40 e tantos... É verdade, do Mel Gibson é o Richard Gere. Richard Gere eu acho ele enjoado. Nunca achei ele bonito, nem charmoso, nem nada. Ele é um cara chato, mas ele é bonito. Ele é chato. Cara de chato. Aquele olho apertadinho dele, sabe? Ele tem cara de Bouterrier. Não, ele é charmoso, mas ele é um porra. Ai, eu não acho ele charmoso. Que cara está bobo. Bobão. É, pois é. Ele é tudo... Liberta onde tiver. Sabe o que eu vejo ele? Sabe o que eu imagino dele? Eu imagino que ele vive que nem naquele filme O Último Imperador, sabe? Ele caga e cheira pra ver se falta comer, sei lá, salmão, agrião, sabe? Um pouco mais de soja, sabe? Meu Deus, faz urinoterapia. Desparada, né? Não vai, voltando pro Johnny Depp. Ah, Johnny Depp é o demais, né? Ele é aquele cara. Johnny Depp é um fetiche. Ele é um fetiche total. Ele tá sempre mudando. Ele, desde o Edward, ele mudou pra pois caramba. É. Ele é um camaleão. E ele é aquele cara que não é tão bonito quanto o Tom Cruise e o Brad Pitt. Assim, mas ele é um fetiche com aquele olho pintado e todo cheio de pendurucalho. E... Ah, Jovem Nerd, você tem não, que ficar não, pinta não, pra mim, por favor. De jeito nenhum. Por favor. Ai, ó, tu já deixou a barba crescer? O cabelo de soia. Ah, é, já deixou o cabelinho de soia. É meu. De retalhos. Só falta pintar os olhos e se tatuar. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Benito Del Toro, cara. Tá na lista. Aquele da menstruada mais cara, do ano. Só, eu pesquisei pra fazer essa lista. O cara tava nos 50 mais bonitos da People. É, nos 50 mais menstruados. Parece que o cara tá menstruado há um ano inteiro. Porque eu só quero os horrorosos. É, cara, mas eu acho que tirando as olheiras... Ele tem um certo charme, eu acho. Tirando as olheiras. É isso? Tirando as olheiras e botando uma fronha na cabeça. Aí, Jovem Nerd, providenciar a olheira. Não, gente. Eu falei tirando as orelhas. Aliás, as olheiras. Aí, Jovem Nerd. Ai, prepara. As olheiras. Cortar as E o McGregor? Este é o meu favorito. Ah, sim, nossa. Obi-Wan Kenobi. Ele tem uma verruga na cara, se você já viu. Ah, mas que verruga? Aonde? No meio da testa, não é? É, no meio da testa. Ué, aquela garota lá do Big Brother também tava pereba e ninguém tá nem aí. É. Ninguém tá olhando pra pereba dela, cara. E a gente também não, pô. Ah, não. Ai, nunca percebi. Ah, o Ian McGregor ficou lindo no episódio 3, né, com barba. Ah, estava lindo. Ah, no Moulin Rouge. Ai, no Mulan cantando com a Nicole. Ai, fiquei apaixonada no Mulan. Tá, ele é apaixonante, né? O Ian McGregor é. Ai, ele é maravilhoso. Good guy, né? Nice guy. Ele é, ele é meu favorito. É, de todos aí é meu favorito. Ele é... E o Antônio Bandeiras, não? Ai, o Antônio Bandeiras Antônio... é bonito. O Antônio Bandeiras, quando ele tá bem Latin Lover, ele fica bonito. É, quando ele é Latin Lover, quando ele é a balada do pistoleiro, ele é. Ah, vocês sabem. Ah, ele é meio brega, né? É, também. Vocês sabem que o Antônio Bandeiras tem a gala podre. Começou a história. Não, tá demais. História não. Olha, o Antônio Bandeiras jogou na sorte e perdeu. Não, cara. Ah, foi só a Melanie. O cara apodreceu a Melanie Griffith. Ah, é. Coitada, ela está um bagaço. Credo. Coitado da Melanie Griffith. Cara, e ela só. Cara, e ela é nova, ela tem 40 e poucos anos só. Isso? É sério. Caraca, eu achei que ela tinha. Eu tô falando, cara, é uma maldição, cara. É, eu achei que ela era muito velha. Ela destruiu ela. É, cara. Ela é nova. Não, mas ele também era mais bonito, agora está ficando sem graça. Bom, eu tenho fetiche com espanhóis. É. Então não posso falar, é Portugal, Espanha, tudo ali. Eu acho os espanhóis maravilhosos. Tirando o Miguel. Ah, o Miguel tira o mais bonito de todos. Ah, é, meu Deus do céu. Ah, eu acho um charme falando espanhol. Falei, você é espanhol? Olha aí que pedido. Olha aí, espanhol. Espanhol. Mas ele tem que se pintar de laranja, então, né? Pra ficar... Holy Glasses, né? Aquilo, não Agatha, pode ser meio. Aquilo chama bronzeado. É, bronzeado. Que debocho aí. É, mas por eles ficam bronzeado laranja. Bronzeado eterno, né? Te esgrila, cara. Ele é laranja, ferrugem e testão e sem meia. Te esgrila. Ele é oleoso, ele é meio oleoso. É, ele é oleoso. Ele brilha, ele brilha. O Miglaser? Ele é brilhoso, é isso mesmo. Ele se passa óleo e tal. Meu Deus. As canelas, Deus. Né? As canelas. Gêmeos lá do... E o Jack Bauer? Ah, o Jack Bauer. Pois é, ele é um cara que é feio, mas ele tem um fetichão, né? Porque ele... Né? Ele é o Jack Bauer, cara. Você gente tem que ver o Azaghal assistindo o Jack Sparrow. Cara, olha só. Vocês não estão entendendo. Tô até nervoso. Ficou assim, né? O último episódio, cara, foi muito tenso, cara. Eu só sei que o Azaghal, de repente, gritou, campeão! Campeão. Foi campeão! E se jogou no sofá! Olha só! O fica tenso, rasga a camisa, olha. Rasguei a camisa da portuguesa, foi inferno, cara. Sou pra cara, vou que absurdo! Que isso, gente? É, ele come os dedos todos. Isso tudo ele faz porque ele acha o Jack Bauer um pão. Ai, que coisa. Eu fico gritando, na cara não, na cara não. Então, mas ele só é bonito no personagem, assim. Bonito não. Ah, é só. É, ele ali, fora dali, ele é um lixão, mas é... Como Jack Bauer. Como é que é o nome dele? Kiefer Sutherland. Pois é. Ele é tão whatever de Kiefer Sutherland. Ele me lembra aquele cara do Early Edition, sabe? Qual? Lembra Early que era Edition? Gatinho. Ah, aquele menininho, moreninho? Jornal. O cara do Early Edition me lembra o Charlie Sheen. A família Esteves é a família Mullet. Né, cara? É, é. Agora, o Jack Shepard, Matthew Fox... Quem é este que é? É o Jack Lost. Do Lost. Ah, sim. Ah, é? Ah, ele é interessante. Ele é. Em Lost, ele... todo mundo é homem brabo, né? Todos são fedidos e nojentos. Ele no Party of Five só fazia chorar. Mas... aprendeu cabeleando. É, chorava como ninguém, meu filho. Ele merecia um prêmio do melhor chorão. É, chorava não, bem ele... aberto. Ele é interessante, ele é um cara, né, nos corretos. Tem tatuagem. No seriado, né? Falando ele, quem é o melhor do Lost lá? O Sawyer, Josh Howard. Claro. É o Sawyer. Ai, para. Ai, meu Deus, aí já tá me batendo aqui. Mas o Desmond... Ai, olha, ainda estamos a gravar, pelo amor de Deus. O Desmond é alguém que, todo mundo... pro lado, mas ele é bem charmoso. Ah, o Desmond é. O Desmond é. Ele tem lá o seu charme. Feio que é o Erran. Pois é. É o feio charmoso. É o feio charmoso. É o caso. Quando é o ele caso. Entrou, quando descobriram ele lá no alçapão, sei lá embaixo, ele tinha cara de louco, de lunático. É, totalmente. Mas ele é, pô, ele tem um maior charme. Agora ele deixou aquele cara. É. Ele só fez... E o Said? Ah, não. O Said não. O Said é narigudo. O Said, ele encontrou a Soul Glow na ilha de Lost, né, cara? Ah, o Said não faz o meu tipo, não, assim. Mas ele... Não, mas ele tá fazendo sucesso. Tá, ele tá fazendo. E o Mr. Echo? Não, e o Santoro? Ah. O Santoro é um filé de bambu. É, ah, Santoro. Não, mas ele é uma gracinha. Ele é bonito. Só fazia cagar. Mas cagou daí... Mas o rapaz é bonito, pode cagar ou não. E catando bananas, né, que teve... Ele ficou super amigo do Desmond nas gravações. Ah, é? Ele? Ele aí, ó. Vamos dar. Vamos ligar pro Santoro. Cara, mas o melhor o dele. Sawyer, O Sawyer parece que eu li uma reportagem aí que ele tem vergonha de fazer cenas mais quentes com a Kate. Que isso? Porque a mulher dele é muito amiga da Kate, assim, uma das melhores amigas, e ele fica todo encabulado. Que galera, né? A Kate passa mal, vomita e chora depois que faz a cena com o Sawyer. Ai, que isso? Fica tudo, ai meu Deus, minha amiga da minha mulher, sei lá. Então não são bons atores, né? Não, mas a Kate, ela é casada com o Charlie. É, é pois. Charlie, né? Ah, é homem bravo, né? Pra quem nariz é bravo, cara. É muito bravo. Não, grila, não. Ele é bom amigo. Ele é muito feio e a Kate é tão bonita, né? Pois é. Eu queria ser um feio charmoso, alguma coisa. Não, não. Ele é feio, mas quando a gente acha que ele vai morrer, fica desesperado, né? Ah, pois é. Dá uma dor no coração, né, cara? Ah, não. Coitadinho do guri. Agora, o melhor deles é o Sawyer, com certeza, né? Que ele é o... Henry Gale. Ai, que olhar! O Bernabéu. Aquele olhar. Cara. Esbugalhado. Aquele olhar. Ele é assustador. Ele é assustador. Nem de barba e olho pintado ele está. Aquele ali nem tatuado. De palhaço. Ah, não. Mas o jovem nerd, o fetiche dele... Vai esbugalhar os olhos? No Lost, é a peituda lá, a loura. Como é que é o nome dela? Juliet. Juliet. A Juliet. Eu não consigo ver esses peitos todos que vocês veem nela, cara. É, é farta. É um fetiche. fetiche com essa mulher, cara. Eu acho ela irritante. Cara, a mulher trabalha com reprodução, enfia porrada, cara. Onde é que você já viu isso? O fetiche do Azaghal é a Russo. A Russo é sinistra, A coroa. Eu, cara, não penso. Eu penso em, nossa, em sobrevivência. Com quem eu vou me agarrar ali? Com quem eu tenho chance de sobreviver, cara? Russo. Continuando nessa temática de homem brabo, tem o Wolverine, né? Ah, nossa! Este é um belo guerreiro. Ele até de boa. Vou até tremer aqui. Tem o Hugh Jackman. Olha só, o Hugh Jackman tem um problema com o Wolverine. Vocês têm que perceber vendo os filmes, cara. Cada cena ele tá com um cabelo diferente, aquela porcaria, cara. mas pra manter aquela jubinha erizada é difícil. Mas às vezes ele tá com o cabelo grande, às vezes tá com o cabelo curto, é uma loucura, é um easter egg, aquele. Esse tipo. A portuguesa tem uma queda. Por quem? Pelo Clive Owen. Olha só. O Clive Owen? É o inglês lá dos filmes do... Ai, ele é bonito. Ai, eu tenho sim. É o Nicolas Cage genérico. Exatamente. Não. Ele ficou o Nicolas Cage, cara. Ele... Não, mas ele é um homem bravo. Ele fez aquele filme Closer. Fez. É um belo gajo. Eu acho ele... eu acho que ele tá na lista... Fez o Sin City. É. Não, mas meu favorito ainda é o Ian McGregor. Não, eu vou dizer que é o Obi-Wan. Quem é seu favorito agora? Quem é? Aragorn! Ah, não. Este é o cara que só deu certo no Senhor dos Anéis. One hit success. Horroroso. One film success. One move success. Yeah. Don't talk, né? Please, cara. Please, eles tinham que ter dublado ele no filme, né? Porque, putz, grila. Legolas, Mas ele ficou bem de barburu, cabelos pretos. Dentes imundos. Ele sujo, ele fica bem sujo. Limpinho, lavou, estragou. Não é todo mundo que fica bem sujo, né, cara? A gente tem um amigo que é horroroso. Ah, não. E tá sempre sujo. Não vai citar nome. É, isso é uma piada. Chega de piada interna. I'm too sexy for my love. O cara lá do Nip Tuck, que fez o Cole em Charmed, sabe? Qual? Dr. Doom? O de Dr. Aquele grisalho? Dr. Destino, que fez o Quarteto Fantástico, ou não? Ou mais novinho? É, o do Quarteto Fantástico. Deu-me livre! Ai, eu não gosto dele, não. Você acha alguma coisa ali? Não, é neste que tem um médico safado, velho, que trai a mulher. É, que pega todos os pacientes. Então, são dois. Tem um que... Este é bonito, o coroa é bonito. Ah, não gosto, não. Não, muito ruim. Olha aí, um jovem velho, muito ruim. Tu prefere quem? Ai, muito ruim. I'm too sexy for my love. O Denzel é maravilhoso, eu acho. Ele é... Ele é muito... Um cara totalmente, né, simétrico. Simétrico? tem uma bela simetria. O segredo da beleza de cara que diz que é simetria no rosto. É, simetria, é claro. Falam que o Tom Cruise tem a melhor simetria de todos. Assim, não todos, mas compararam. Sério? Quem? Falaram que ele é o mais simétrico. Mesmo com aquele narigão? Não, mas é simetria, ó. O nariz simetria, tá no meio. Ah, sim, é. Simetria com o quê? Diz que o nariz olho. É... Diz que pelo tamanho do nariz... Ah, é, pois é. Elas pegaram aquelas proporções do Michelangelo, sei lá quem fez. É, eles têm, Fibonacci. Fibonacci, cara. Cara, mas sabe o que eu tenho o maior fetiche? Ed Murphy? Não. Aquele cara... Aquele cara do CSI, que tem o cabelo arrepiado, aquele negão de olho claro. Olha só, o pessoal se soltando. É o L. De La Penha americano. Não, não é nada de L. De La Penha. É o cara do CSI, tem cabelo arrepiado e olho azul. Nossa! Eu acho bonito, aquele do Diamantes Negros, lá, Diamantes Sangrentos. Eu não vi esse filme. Ele é bonitão. E o Cio? Ah, o Sil, coitado, né? Pega Heidi Klum. Pois é, Heidi Klum. Mas o que é aquilo na cara dele, aquela perepa? Eu ouvi uma história que ele treinava falcões. Mentira! E o falcão mentira. Agarrou na cara dele. Mentira! Cara, que historinha, né, de super-herói. Treinava falcões! Isso é uma doença, cara. Aquela música, Fly Like an Angel. Isso é uma doença lá que ele teve, moleque. Tá. Ai, coitado. É, meu filho, mas a pereba não impediu ele de ficar com a Heidi Klum. Não é contagioso, né? Se fosse, ele não tava. Cara, duvido que se ela tivesse essa pereba, duvido que ela ia arranjar alguém. Ah, é, nem esse modelo. Pois é, não, mas é um homem, né? Homem se vira, né? I'm too sexy for my love. Tem um que eu gosto muito, mas hoje em dia ele enfeiou. Mas ele era lindo. Era o Ethan Hawke. Ele deu uma enfeiada. Mas ele era e muito bonitinho. Era o ex da Uma. O ex é uma lindo. Uma. Não, mas ele... Ah, não. Ethan. É que ele está muito uma. Magro. Ele emagreceu e cortou Ethan. O cabelo. Ele tem uma orelha de abano, é. Ficou feio. É, ele está muito magro. Eu acho horrível... Homens palitos. Ah, é. Homem palito magro é feio. Gente, olha, homens aí, sabe, comam bem e tal. I'm too sexy for my love. A vovó Mafalda era um homem, né? Isso é qualquer coisa, né, cara? Mas agora quando... Assustador. Mas agora quando ficou sabendo disso, foi internado. Ai, pô, cara. Soro na veia. A vovó Mafalda era Valentino Guzzo. Olha isso, cara. Cara, calcule, era, né? Era pai da Bete Guzzo, cara. É. Fala, Bete Guzzo e o Sérgio Malandro. Ai, que... Ele é homem bravo, cara. Ah, é. O crush, ele é o né? crush. Ele é o crush brasileiro. Que é o nosso Deus. Crush. Palhaço crush. Cara, esse nunca foi, né? Nunca foi e nunca será. Ai, que nojo. Este é todo oleoso, imundo e horroroso. É, pois é. O cabelo encebado. É. Ele é sujo, mas não é sujo bonito. Tipo, é sujo, tipo, não, é asqueroso. É sujo, gente. Sujo mesmo. Ai, que credo, cara. Sérgio Malandro. É, cara, o cara apresentava todo louco, gritando. Escolhe aí, escolhe a porta aí. Cara, que saco. Ah, esse era muito bom, cara. Quem consegue cair nessas pegadinhas do malandro com a voz dele, que é inconfundível? Pois é. Pois é, pois é. Você pode ser idiota mesmo. Vai de gozo, ha! Como é que é só se fofo, né? Não, tem fofo. Cara, vamos fechar com o Sérgio Malandro, né? Que horror! Começamos com o James Dean. Tisgrila. Olha a lista do Azaghal. Vou te dizer aqui. Chuck Norris. Olha só. Sly. Joy Pass! Ray Liotta só tem. Cara, Ray Liotta! Eu botou o Christopher Walken, hein? Cara, eu vou pegar a lista. Tu botou o Christopher Lambert! Ele botou o Christopher Lambert! Ai, que absurdo! Só tem homem horroroso nesse jogo. Ah, mas o Christopher Walken, né? Merece pelo. Pô, ele é o cara, o né? O cervejo? Ele era o The Sim. Continental, cara. Champagne. Ai, o Christopher Walken, ele é ótimo. Aquele cabelo que ele perdeu pra trás. Will Smith! Esquecemos do Will Smith. Will Smith? Ah, eu acho ele bonito. O Will Smith? Você tá se lembrando quem é o Will Smith? Claro que eu estou, meu filho. Ele fez lá aquele filme lá, Os Homens de Preto. Você acha ele bonito? Ah, eu acho. O Cuba Gooding Jr. é melhor que o Will Smith. Ah. Eu também gosto do Cuba Jr. Não, pra mim é o cara do César. I'm too sexy for my love. Então, listas brasileiras, pra não dizer que a gente não falou. Giannichini, lógico. Ele é igual o Super-Homem. Nada a ver. Ah, menino, o menino do Super-Homem, a gente esqueceu. Ele é lindo. Mas é o Gianni Kini. É brasileiro, não? Não. Tá bom, tá. Então, Gianni Kini. Tem que ser brasileiro. Gianni Kini. Que mais, gente? Aí, acaba o Gianni Kini. Aí. Gente. Calma aí, o Santoro. Santoro. Quem mais? O Zafir. O Zafir é bonito. Que é. Ah, o Zafir. O reprodutor, né? Perfeito. O homem que reprodutor. Aquele padeiro lá. Qual padeiro? O teu? Onde tu moras? O da Débora Bloch. Da Débora Bloch. Ah, o Olivier. Ah, é o Olivier? Não é brasileiro, Deus. Porra. Pois é. Ele é francês. Ah, se ele fala português, tá trabalhando, né, cara? Aí eu peguei umas receitas dele na internet. E ele falando lá com aquela voz é maravilhoso. É, interessante. É, eu aprendi a fazer petit gâteau com ele. Olha só. Ele tem uma lista lá. Up, up, né? Tudo é up no final, é. Gente, mas brasileiro, vamos lá, cadê? Jubilula. Vamos ver. Cara, Jubilula. Carlos. Celton Mello? Celton Mello. Celton Mello é bonito. Celton Mello, vocês acham? Eu acho ele demais, né? Como... Eu sou fã dele. Também, mas assim, não acho ele bonito. E essa safra aquele, nova? Aquele que tinha cabelinho de anjo, olho clarinho, sabe? De uma novela. Ah, o Eric Marmon? De longo? Isso, o Eric Marmon. Eric Marmon? Quem é esse? Eric Marmo. É Marmo? Sei lá. Ele morreu. Começou o boateiro, né? O garoto morreu, né? Mas que horror. Ah, ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Tem que pegar a velhota. Ah, aquele o Vladimir Brista. Vladimir Brista. Como? Ele é charmoso. Gente, não sei quem é. Ele parece um pouco o Desmond, não parece? Gente, eu tô por fora, não sei quem é. Eu também não sei por nada. Não tinha um Cauê de não sei o que lá? Então, Cauã que ela falou. Cauã, falei, Cauã Rain. Sai, eu acho ele muito feio. E o Júnior? Júnior, tadinho do Júnior, né? Ele deu uma melhorada. Ele é bonitinho. O Júnior, o Sandy? É, o Sandy. O Sandy Júnior. É, o rapaz, o nome dele é Sandy Júnior. Claro. Ele ganhou outro nome artístico agora, né, cara? É, que Sandy Júnior não dá mais. Ele deu uma melhorada, mas ele ainda, sei lá. Ah, ele é bonitinho. Não, não como. Paulo Ricardo. Pueca. Ai, nossa. Paulo Ricardo, eu era apaixonada por ele quando era nova. Olha lá, esses dias eu fui num bingo. E ele tava cantando no bingo. Era que fim de carreira! Ele tava lá cantando! Parecia aquele filme, Letra e Música. A gente chegou lá, primeiro que era quinta-feira, o bingo era de graça, desde as 8 da noite. Acabou a carreira dele. Era open bar, o bingo, chopp, refrigerante. E ainda ganhava um prato de... como que chama? Nhoque. Meu Deus! Você ia no bingo de graça. Ganhava nhoque? Bebia chopp, refrigerante, quantos quisesse. E ainda assistia um show do Paulo Ricardo. Cara, isso é fim de carreira, né? Isso é fim de noite! Cara, tocando no bingo de graça. Na noite, né? De graça. Com nhoque, cara. Dando nhoque lá pra todo mundo. Fim de carreira, meu. Melhor do que isso, sou o Eduardo Zeck no Shopping Tijuca. Falando que a vida vai dar uma volta de 360 graus. Ah, ou seja, não vai sair do lugar. Cara, mas é, quanta gente fala isso, né? Da guinada de 360 graus. Neila Torraca. Não. Otávio Augusto. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. Tem aquele lá dos normais, qual que é? Luiz Fernando Guimarães? É. Gente, Luiz Fernando Guimarães, pelo amor de Deus. Não, Pedro Bial, então. Pedro Bial. Ah, é Pedro Bial, é bonito. Eu não acho ele bonito. Eu sempre falo isso. O cara esteve na queda do Muro de Berlim. Deixa o cara, porra. Ele terminou no Big Brother, cara. Isso é muito escroto, cara. O cara não pode, não é todo dia que cai o Muro de Berlim. Como é que ele vai estar lá no Muro de Berlim? Não é todo dia, né? Caiu, ele tava lá. Isso que é importante. Ai, mas tem um lá, o marido da Fátima Bernardes. William Cara, Bonner. O William Bonner, pra mim, é o William Bonner. Ele não é nem bonito nem feio. Ele é o William Bonner. Ah, eu acho ele bonito. Tanto ele quanto ela. Ele parece um robô, sabe? Porque ele é tão inexpressivo, né? Porque ali ele não pode se expressar, né? Mas ele vai fazer o quê? Eu já vi ele imitando... Ah, o Clodovil. O Clodovil. Cara, mas eu não acho ele bonito. Mandou bem. Ele é o William Bonner, pra mim. É um, sabe? Ah, não. Tem os sexo, dois são ele bonitos. É sexual. Os dois. Não, faz... não nenhum acho um dos casal dois, bonito. Mais alguém que vocês esqueceram aí, hein? Ah, tem o David Beckham. Então, gente, tem o David Beckham, mas exatamente. Cara, ele é demais, né? O David Beckham é um fetiche total. Eu acho que ele tá lá em cima na lista, gente. Cara, ele é... Ele é Burn Baby Burn! Nossa, ele é Angelina Jolie versão masculina, sabe? Ele é um cara hot, hot, hot. Ele tem cara de hot. Hot, hot, hot. É o Silvio Santos. É casado com os pais. É, pois é. Ela até, eu acho que nem é tão bonita pra ele, né? Porque ele é demais, né? Ele tem cara... Ele tem cara de safado, né? Ele é aquele cara que tem cara de safado. Ele não pode ser bonzinho. Aí, Jovem Neto, entra pra escolinha de futebol. Mais um! Meu Deus do Pode céu. Procurar aí. Pinte os olhos, escolinha de futebol, tatuagem, que falta? Olheiras. Olheira. Quantos pulsos no final? Tadinho.